Olá, ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Entre o Tempo e o Tudo. Ontem foi um pouco mais difícil, aliás, foi impossível trazermos até vós estas emissões devido aos problemas que o calor causou no sistema operativo, mas para todos os efeitos, hoje sim está tudo operacional. É quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. Neste momento, Portugal está a jogar frente à Hungria e estaremos então para ver o que é que vai acontecer, se efetivamente Portugal vai ou não vencer ou pelo menos passar à fase seguinte deste Europeu de França, Europeu 2016. Música e rubricas para conferir ao longo desta emissão. Nós por cá, já cá estamos preparados então para, enfim, fazer-lhe companhia também perto das 21 horas. É assim que vai ser o nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Hoje vamos abrir com alguém muito especial, que brevemente vai ser entrevistado no nosso programa da Rádio Antena Web, que dá pelo nome de, exatamente, Supernova. E eles trazem-nos uma música chamada Fazer com Ela. É assim que iniciamos esta edição com os Némanos. Olá a todos os amigos e amigas da Rádio Antena Web. É um privilégio estar na vossa companhia. O meu nome é Hélder Vieira e sou um dos vocalistas dos Némanos. Então, fiquem por aí na escuta e um grande beijo para todos. Ai, ué, lelele, estou aqui, vem para mim. Gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Ai, ué, lelele, estou aqui, gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Estou num clima de paixão. para mim. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Ai uê, lelele, estou aqui. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Lelele, estou aqui. Vai para mim. Gosto dela, é donzela. De volta, depois deste tema dos Némanos, fazer com ela, mas atenção, porque não são só os Némanos os entrevistados. Aliás, esta semana temos Sânia Cortês, no sábado, já lá vamos também, vamos ouvi-lo daqui a pouco, com Do Fundo da Alma, mas antes temos os Serenaze. Os Serenaze, é com eles que vamos ficar nos próximos minutos. São os entrevistados da edição de domingo, dia 3 de julho, do programa Supernova. Mais um trabalho fantástico da nossa correspondente Carolina Puche Andres. É desta forma então que vamos seguindo o nosso programa, quando são agora 17 horas e 13 minutos. Boa tarde. Portugal 0, Hungria 0. Hola, soy Javier Jurado de Grupo Serenace y un saludo muy grande para Radio Antena Web, para el programa Supernova, para todos los oyentes. Eu sou a Sónia Cortês e estou convosco na Antena Web. Beijinhos doces. E depois deste Esquecer o Teu Olhar, temos Bruna Guerreiro e Adelaide Ferreira com Por Querer Demais e também a música de... Já vos digo daqui a pouco. Até a eternidade. eternidade. Mas a vida veio me mostrar que não é bem assim. Quando não se tem amor, é o perdido rumo à infelicidade. Mas a vida veio me mostrar que não é bem assim. Quando não se tem amor, é o fim. Passei tantos anos a te procurar. Portugal 0, Hungria 1. Acabou de acontecer o golo da Hungria. Pois é, foi golo da Hungria. O golo foi marcado há poucos instantes no lance de bola parada. Ronaldo bem fez de defesa, mas Rui Patrício nem por isso. E portanto, bom, não foi só Rui Patrício. O que interessa é que neste momento Portugal está fora do Euro. A manter-se este resultado, estamos com sensivelmente 20 minutos da partida, portanto ainda há muito tempo para jogar. Mas enfim, bom, para já temos então mais música para todos os nossos ouvintes. Vamos agora ficar então com mais dois temas, depois dos Serenades, aliás, e da cantora Sónia Cortés. Vamos agora ficar com outros dois temas, que eu também espero que gostem. Entre eles, aliás, temos já aqui de seguida Bruna Guerreiro com Adelaide Ferreira e o tema Por Querer Demais. Também temos a música de Johnny Abreu, Johnny Gama, música chama-se És Tudo o que Eu Sonhei. Temos mais música para ouvir daqui a pouco e também temos as nossas rubricas. A rubrica das histórias, o Vinha Leitente, o Túnel do Tempo, enfim, muito para conferir nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Vamos lá ver se Portugal dá a volta à situação. Já voltamos, ouvintes. Até já. Olá a todos, eu sou a Bruna Guerreiro e estou aqui convosco na Rádio Antena Web. Beijinhos! Há uma história à luz da lua para contar. Há um segredo que é não ter medo de acreditar. Que ser feliz é muito mais que aquilo que vemos no ecrã e o terra. Em ti, um grande E cá estamos, depois deste tema. Agora vamos voltar um pouco atrás no tempo e recordar Quero Viver no Meu Mundo, da cantora Anaísa, e também Já Não Há Milagres, da Andreína, que é atualmente Andreia Portillo. Vamos recordar estes dois temas, saudades, músicas que já passaram bastantes vezes na Antena Web há 5, 6 anos atrás. Pois só poderia ser atrás, não é? 5 anos à frente não poderia. Bom, assim seguimos. Anaísa com Quero Viver no Meu Mundo, Andreia Portillo com Já Não Há Milagres, e depois iniciamos as nossas rubricas, quando são agora 17 horas e 30 minutos. Tenham uma boa tarde com o Canal 1. Mantém-se o resultado: Portugal 0, Hungria 1. Go! 17 horas 39 minutos e vamos agora então para a primeira parte da rubrica Vinil com o João Santareno. Hoje temos um grupo, uma girls band da Alemanha e que, fazendo muito sucesso, cantava aliás em alemão. Daqui a pouco vamos também ficar a conhecer António Marcos na nossa rubrica Final do Tempo. Para já, João Santareno e Vinil, quando são 17h40. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Um grupo de alemães, música de vanguarda era como se chamava na altura. Som típico de meados da década de 80. A raridade, todas mulheres e mais. Cantado em alemão. Exmal Deutschland, o nome da banda. Durante anos ouvi esta música gravada da rádio numa cassete, quase até gastar a fita. O vinil só veio depois. Toxin, o nome do LP, um long play, ou se preferires, um longa duração, que também era assim que lhe chamávamos. A rodar em vinil, Augenblick, das Exmal Deutschland.

sou, mas não diga a ninguém, porque não quer que saiba que vim à bruxa. Então, está combinado? Bem, se me pagarem dinheiro, não há qualquer problema, Sr. Presidente. Por acaso, trazia aqui um cheque. Oh, Sr. Presidente, eu sou bruxa. Cheques comigo, não. Está bem? Pronto, pronto. Paga, consulta em dinheiro e não se fala mais disso. Senão, aparecem para aí outros e também a querer dinheiro. Bruxo? Ora bem... Eu estou aqui porque estava a organizar a equipa para a próxima época e deparei-me com um problema aqui com este futebolista que nos sobrou lá no balneário e que ninguém se lembra de quem é que ele é. O quê? Nem ele? Não, realmente nem ele. Lá no clube estão sempre tantos a entrar e a sair que no fim sobrou ele, senhora Dona Bruxa. É, isso aí, realmente. Já fui vendido, comprado, emprestado, cedido, experimentado por tantos clubes, agentes, empresários e sociedades anônimas que me perdi e já não sei quem sou nem a quem pertenço. Incrível, sim, senhor. Então, e diga-me uma coisa, não se lembra mesmo de nada? Pô, lembro vagamente que também houve alguém que comprou metade do meu passe, mas não sei sinceramente o que se passou nem o que se passa com o passe. Nem recordo se foi a minha metade de cima ou se foi a metade de baixo. É que eu tanto jogo de cabeça como sou bom de pontapé. Mas o que está ao meio... Nem sei de quem será, Dona Bruxa. É interessante, sim, senhora. Lastimável. Pois é. É tudo isso e muito mais. Porque eu não sei se ele pertence ao clube ou se já o vendi sem ainda o ter comprado. Bem, que eu saiba, não é só com este que acontece, mas adiante. Olha lá, você não tem o seu nome na camisola? Não, na camisola já tive diversas marcas de diversos artigos e até já andei na dúvida e sem saber se sou algum telemóvel, um automóvel, uma cerveja ou um detergente. Alguns colegas, para não se esquecerem de quem é que são realmente, até passaram a escrever o nome da mulher e dos filhos na camisola interior e, de vez em quando, levantam a camisola de fora para ler o que é que está escrito na camisola interior. Olha lá, então e por que é que você não fez o mesmo? Ah, é que eu nunca usei camisola interior. Bem, então nesse caso fazia nas cuecas. Nas cuecas? Pô, é isso. Já sei quem sou. Já? Então e quem é? Quem é? Sou um chato. Um chato. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados do Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar, a tosse vai ao ar. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Ah, seu atrevido! Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ai, ai. Todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. Cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade Cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. Seja ponto ou seja trinco, o assunto agora é só bola. O nosso soldado raso até faz dela pistola. Ah, ganda tiro! Nem o Patrício defendia isto. Soldado Raso. Pronto, meu sargento. Disseram-me que queres falar com os generais americanos porque tens uma solução para acabar com os ataques terroristas no Iraque e na Síria. Não há uma solução, meu sargento. São duas. Duas, ouviu bem? Muito bem, muito bem. E que soluções são essas, ó soldado Raso? São futebolistas, meu sargento. Uma é contratar o Cristiano Ronaldo, porque o Ronaldo é que sabe como é que se vencem definitivamente os terroristas. Ele tem os mais potentes petardos do mundo, meu sargento. Muito bem, muito bem. E a outra solução qual é? É a italiana, meu sargento. Atacam-se os adversários à cuspidela. Cá por mim, tenho tanto cuspo e tanta saliva que se um terrorista me aparecesse pela frente, dava-lhe um banho, mesmo que o meu sargento me desse 3 jogos de castigo. Soldado Ross. Pronto, meu sargento. É verdade que existe uma grade de cervejas para juntares à ração de combate? Eu preciso das cervejolas, meu sargento. O meu sargento viu o que as cervejas fazem aos ingleses, viu? Não há corpo de intervenção nem cavalos que lhes metam medo. E tu achas que também passavas a combater melhor com cerveja a bordo, era? Ah, mas pode crer, meu sargento. Se eu bebesse umas cervejolas, não havia nenhum inglês que se atrevesse a tirar as cuecas e a mostrar-me o rabo. Iam todos a eito, porque eu, bebendo umas cervejolas, fico pior que os cavalos da GNR, meu sargento. Soldado Raso. Pronto, meu sargento. Prepara-te que vamos fazer um ataque. O quê? Um ataque com este calor? Nem pensar, meu sargento. Só se puder fazer como certas equipas do europeu de futebol. Ah, sim? Então como seria o teu ataque? Assim com tanto calor. O ataque era devagarinho, sem correr, só para empatar. Não é verdade, meu sargento? Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-se as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça. Procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio. Casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas.

decretar-nos ao ano de 1947, foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui. Milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. E já cá estamos, depois deste momento musical e também do, aliás, deste intervalo e também da... basicamente do intervalo e também antes da... também antes, portanto, da... das rapidinhas na brasa. E foi golo de Portugal. Aliás, é audível a festa. Golo de Portugal. Mas atenção, nem tudo são rosas, porque não está 2-1, está 2-2, porque entretanto a Hungria marcou antes, há instantes, a Hungria fez o 2-1. Nós vimos agora essa mesma informação quando Portugal abre ou reempata a partida. Neste momento, nesta circunstância, Portugal ficaria em segundo lugar, porque atenção, teria a partida mais golos marcados, isto em caso de empate, teria mais golos marcados do que a Islândia. Mas isto ainda são algumas contas. A Islândia só vai jogar mais logo à noite com a Áustria. Golo de calcanhar marcado por Cristiano Ronaldo. Ele que hoje, depois de ter tirado o microfone da CMTV, recordo alguém que dizia: aproveita, mostra essa raiva toda. E aí está, então, Cristiano Ronaldo a fazer a assistência para o primeiro golo de Nani. E depois, então, o segundo golo marcar ele próprio. 2-2. Portugal está ainda dentro das possibilidades de se manter no Euro 2016, mas é um resultado muito limite, porque se em última instância a Hungria faz o 3-2, Portugal fica fora do Euro. Mas enfim, ainda há muito para jogar, são essencialmente 7 minutos da segunda parte, 6 minutos da segunda parte, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Para já temos Não Te Conheço, da Maria Teresa. Ouvimos também música de Romana, talvez não te lembres, e ficamos ainda também com música de Pedro Miguel, Porque Falas Mal de Mim, e também a música de Nuno Rocha, chama-se Dei Tudo Por Ti. Só que antes de todo este momento musical, vamos ter a primeira parte da rubrica Guia dos Astros. Para quem só agora está a pensar em ler os astros, em ler, como quem diz, em ver o que é que dizem os astros, aqui está então a primeira parte, os 4 primeiros signos. É a Guia dos Astros com Jana de Paula. Olá, meninos e meninas! Começa agora mais um Guia dos Astros, trazendo previsões para o seu signo. Hoje, quarta-feira. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, excelente astral para quem precisa viajar, seja a trabalho ou a lazer. Há uma predisposição a definir projetos para decidir que deve ser feito. Os horizontes estão se abrindo, principalmente na área de vendas. A 2, quanto mais você se sentir independente, melhor será. A vida amorosa ganha muito se você for bem mais carinhosa. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, não há por que satisfazer aos outros mais do que a si mesmo. Deverá dar mais atenção à sua saúde neste dia. Tudo indica que estará frágil. Compromisso e seriedade estão em harmonia, mas tenha cuidado com fofocas. Na vida amorosa, a sua insegurança poderá fazer com que o seu ciúme aumente. Tenha o equilíbrio da situação para não abalar. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, tente ser mais realista com o que ganha e gasta. É preciso fazer sacrifícios agora, pensando no futuro. Você estará consciente das suas motivações interiores. Cuidado para não tomar decisões erradas. Não se surpreenda se uma paixão bobinha acabar se transformando em uma relação bem mais séria. Acredite em si mesma. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, não tente entender o seu período de trabalho após a parte da tarde, pois isso não será produtivo. Há uma certa insatisfação com a sua vida familiar. Tente esquecer uma experiência ruim. Deixe o passado no passado. No sentimentalismo, poderá se envolver com uma pessoa mais velha. Enfrentará as opiniões contrárias a essa paixão, mas tenha força. Prontinho, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho com mais previsões Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. Entretanto, Hungria 3, Portugal 2. E a luz que eu via em ti, a paixão do teu sorriso, que me davas sem pedir. Contigo sem estar contigo, é assim que agora vivo. E o que eu sinto conheço, por isso é melhor dizer adeus, para ver se te esqueço. Lembrar o melhor quando eras meu. Já não te conheço. Já não te conheço. Já não te conheço. já falas de mim, mas só falas e recordas o pior. As lembranças mais bonitas, essas guardas só para ti, fica-te melhor. Também sei, contas o que eu não fiz. Da memória já tiraste o que passou. Quando eu te dei a vida e da minha me desfiz, tudo por amor. Mas quando me cruzar contigo, tudo o que peço é um motivo de tanta ingratidão, tanto rancor. Talvez não te lembres mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Não digas que eu fui para ti um sonho perdido. Que o nosso amor para ti só foi mágoa. Se o que vivemos os dois foi tudo tão lindo, é impossível esqueceres que foste amada. Eu ainda choro por ti e sofro por tudo acabar. Quando olho para ti sinto o mesmo, mas não queres voltar. Porque falas mal de mim, se até hoje fui o teu grande amor. Porque falas mal de mim, se esqueceste para sempre a nossa paixão. Porque falas mal de mim, sabes bem que eras feliz a meu lado. Se para ti já foi o fim, não magoas mais o meu coração. Não fales mal de mim. Que eu fui para ti um caso esquecido. Nem fales que o nosso amor foi desilusão. Se o que tivemos os dois foi mais que um suspiro, e a todos os teus caprichos nunca disse não. Choro por ti e sofro por tudo acabar. Quando olho para ti sinto o mesmo, mas não queres voltar. Porque falas mal de mim, se até hoje fui o teu grande amor. Porque falas mal de mim, se esqueceste para sempre a nossa paixão. Porque falas mal de mim, sabes bem que eras feliz a meu lado. Se para ti já foi o fim, não magoas mais o meu sentir-te junto a mim. Novo mundo só nós dois. Eu fiquei perdido em saber, o teu amor não quis crescer. Eu fiquei desesperado. Foi assim que segui com o meu caminho, percorrer a estrada da vida sem poder olhar para trás. Dei tudo por ti, a minha vida e o meu amor. Fiz tudo por ti, para agora sentir esta dor. Se ainda pensas em mim, lembra-te desta nossa paixão, das palavras que me disseste para ferir o meu coração. Esperei pelo teu amor, para sentir-te junto a mim. Novo mundo só nós dois. Eu fiquei perdido em saber, o teu amor não quis crescer. Eu fiquei desesperado. Foi assim que segui com o meu caminho, percorrer a estrada da vida sem poder olhar para trás. Dei tudo por ti, a minha vida e o meu amor. Fiz tudo por ti, para agora sentir esta dor. Se ainda pensas em mim, lembra-te desta nossa paixão, das palavras que me disseste para ferir o meu coração. Dei tudo por ti, a minha vida e o meu amor. Fiz tudo por ti, para agora sentir esta dor. Se ainda pensas em mim, lembra-te desta nossa paixão, das palavras que me disseste para ferir o meu coração. Agora temos Túnel do Tempo com António Marcos. Lembrar só que, entretanto, lembrar ou informar neste caso, que Portugal entretanto marcou 3-3. Os críticos de Cristiano Ronaldo têm toda a razão em criticá-lo, ele realmente não está a jogar nada. Marcou 2 golos, assistiu um terceiro golo, mas isso foi só coincidência. Enfim, coisas que não jogam nada. Túnel do Tempo com António Marcos hoje no nosso programa. Entre o Tempo e o Tudo. 18 horas, 25 minutos. E agora, vamos viajar no Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Em 1972, o saudoso Antônio Marcos chegou bem nas paradas de sucesso do Brasil com a música Oração de um Jovem Triste. Ele escreveu canções belíssimas. Nando Reis gravou uma de suas composições. Você pediu e eu já vou daqui. No Túnel do Tempo, o saudoso Antônio Marcos. O passado de presente pra você. Túnel do Tempo. Tanto tempo vivi os sonhos, me perdendo ao sabor das paixões. Quanta loucura, fiquei sem pudor, me entreguei, louca aventura. Tanta estrada pisei, tanta gente encontrei, por caminhos que sabe a razão, não dão em nada. E paguei com a dor, procurando o amor da forma errada. Preciso encontrar em mim um jeito pra te dizer. Me faz um chamego, me tira esse medo que quer duvidar de você. Preciso encontrar em ti certezas pra te querer. Num beijo ardente, me faz confidente, pelo menos até o amanhecer, a esse nosso amor que há pouco começou. Tem que saber lutar e tentar me curar, me fazer feliz. Venha, se entregue pra a paz quase já esquecida. Venha, me mostre que o amor vale a pena. Tome conta de mim, entre em cena e me traga a esperança perdida. Esse nosso amor que há pouco começou. Tem que saber lutar e tentar me curar e me fazer feliz. Venha, se entregue pra mim, corpo e alma,

Você ouviu Túnel do Tempo. Até a nossa próxima edição. Agora temos Minuto de Saúde e daqui a pouco vamos ouvir a música de Diana. De Diana Rodrigues. Chama-se Sou Eu. E vamos ouvir daqui a pouco. Mas para já, o Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde aborda o testamento vital com o Dr. Rui Nunes. Portugal progrediu muito em matéria de cuidados paliativos. Só que na nossa faculdade já organizámos 6 cursos de mestrado com 30 alunos cada. Quer dizer que hoje em Portugal já existe massa crítica para que o direito aos cuidados paliativos seja uma realidade. Porque nós não podemos formular teoricamente um direito e depois não ter condições, nem profissionais, para que os portugueses possam gozar desse direito. Ora, nos últimos anos foi feito um enorme esforço para dotar o sistema de saúde de unidades físicas, de cuidados paliativos, mas também de profissionais preparados para o efeito. Portanto, eu creio que, como diz o povo, o caminho faz-se caminhando. Estamos muito longe do ideal, mas estamos muito melhor do que há 5 ou 6 anos atrás. Portanto, eu creio que sim. Hoje não creio que se possa dizer que nenhum português fica fora dos cuidados paliativos quando quer e deseja esses cuidados paliativos. Há ainda questões de natureza organizativa, há questões de natureza profissional, mas estamos a evoluir a um ritmo muito acelerado. Hoje há uma consciência coletiva, mesmo na classe médica, de que os cuidados paliativos são absolutamente essenciais. Por exemplo, aqui na Faculdade de Medicina do Porto, vamos iniciar para o ano o ensino formal numa disciplina de cuidados paliativos no 6º ano. Portanto, há hoje uma consciência transversal na sociedade desta necessidade e, portanto, eu creio que os cuidados paliativos, tal como o restante sistema de saúde, serão algo do qual os portugueses podem orgulhar. Acompanhe este chame. Falas comigo e dizes que não vale a pena, que no palco da vida é fraca a tua cena. Mas basta tu olhares ao teu redor e ver que cada pedaço de ti sai de cor. Pois sou eu. Senhor. 18 horas, 40 minutos, segunda parte da Guia dos Astros. Opa, já estamos de volta, leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Não fique remoendo mágoas. Talvez você passe por momentos de ansiedade. Faça algo para se distrair. Tente dedicar-se a uma atividade extra. Isso pode ser uma boa alternativa. Não se entregue ao baixo astral. Seu romance atravessa um período de prometimento. Seja você mesma. Assuma esse romance. Não divida os seus segredos. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, vibrações nervosas vão atuar sobre o seu estado de humor. Você estará sujeita a variações de comportamento, devendo ter cuidado especial com a sua saúde. No trabalho, existe a possibilidade de novos ganhos. No campo sentimental, compromisso e seriedade estão em grande harmonia com afeto e carinho. Mantenha cautela. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, saberá contagiar as pessoas ao seu redor, mas tenha cuidado com a inconstância. Atividades ligadas à diversão serão as mais favorecidas. A saúde requer atenção neste dia, por isso, não brinque com a sorte. Na área afetiva, a sua privacidade terá um papel de destaque. Reserve um bom tempo para ficar sozinha com o parceiro. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, não faltará boa vontade para se dedicar ao trabalho de rotina. Demais de si, não espere muito de ninguém. Fatos novos podem agitar a sua vida. Terá uma certa dificuldade para lidar com o sentimento de perda. No amor, apenas faça tudo da melhor forma. Que tal investir em quem mexe com seu coração? Aproveite mais dos seus sentimentos. É isso aí, pessoal. É rapidinho, a gente já volta, tá? Com mais previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Guia dos Astros com Jane de Paula. Agora, Ana Rita Prada com De Que Vale. 3-3, são 18h42. Boa tarde. Uma vírgula sem pausa. De que vale um poema sem nunca o sentir? De que vale uma ponte sem leito? De que vale uma luta sem ter peito? De que vale um abraço sem o repartir? Quantas vezes parar? Sem destino, de que vale um ninar sem ter medo? Continuamos 3-3. Estamos mesmo quase no final da partida. Eu espero que fique assim até ao final. Se não foram 4-3 para Portugal, pelo menos fique 3-3 com a Islândia e a Áustria empatadas. Vamos às feras, mas pelo menos vamos. Isto a manter-se como está. Agora temos a segunda parte de vinil. Hoje vamos agora falar então de Rui Veloso e do Chico Fininho. João Santareno, conte-nos lá. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Chamam-lhe o pai do rock português. Já antes se cantava por cá algum rock, mas Rui Veloso veio dar o pontapé de saída ao negócio. Cantar rock em português passou a ser moda. E uma bonita moda. Estávamos em 1980 e podes crer, amigo, daqui para a frente nada seria como antes na música nacional. O virar da década viu nascer um autêntico movimento, muito influenciado pelo que se fazia no estrangeiro, mas criando um som com características únicas. Aqui, no vinil, vamos ouvir uma mão cheia destas bandas, das muito e das pouco conhecidas. Onde é que íamos? Ah, no pai do rock, claro. Esta conheces certamente. A rodar em vinil, Chico Fininho, do Rui Veloso. Chegando pela rua ao som do Louis, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho, boa merda, não se beira o Chico Fininho, frio da cantareira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Ausências pela rua acima, depois de mais um judo nas detretas, curtindo uma tripe de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da cantareira. Estamos de volta depois deste Chico Fininho. São agora 18 horas mais 49 minutos. Aqui estamos nós. Eu, Carlos Bonaparte, com a campainha da Adriana Pequeno, que está a vibrar com Portugal e a fazer com o Chico Fininho. Agora temos um minuto de saúde. Depois vamos cantar ao som de Duff com Filho da Lua. Também com Mia Rose, Take Qualquer Coisa, aliás. Ouvimos também nesta edição ainda o tema de Pedro Moutinho, A Rua da Esperança. E por fim, vamos ficar com Seeds Among the Rain, já no início da terceira hora. O tema é dos Primitive Reason. A todos, boa tarde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde aborda o testamento vital com o Dr. Rui Nunes. Os cuidados continuados é uma questão diferente. E é uma questão diferente porque a logística, digamos assim, ainda é mais sobrecarregada que a dos cuidados paliativos. Porque com a inversão da pirâmide demográfica e com a demografia ao ritmo que está, estima-se, por exemplo, que em 2050 a esperança de vida média dos portugueses seja de 90 anos. O que isto quer dizer, em termos práticos, que uma franja muito grande da população vai necessitar de cuidados continuados. Mas a resposta do sistema foi a mesma. Ou seja, fez-se muito nos últimos anos. Reconhecendo eu que vamos ter que fazer muito mais. Vamos fazer mais porque ainda falta fazer muito e temos que fazer mais porque vai haver mais pessoas a necessitar por causa do envelhecimento e das doenças crónicas. Mas dito isto, eu creio que ainda hoje há alguns focos que merecem a nossa atenção, mas estamos no caminho certo. E o caminho certo é que os portugueses tenham a plena consciência de que o sistema de saúde, os cuidados continuados e os cuidados paliativos são um imperativo ético da nossa sociedade e vamos ter todos que nos mobilizar coletivamente para a sua implementação. Acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt. Aqui tu já

O País de Gales conseguiu essa proeza. Bale, aliás, foi o que marcou, foi o único a marcar em todas as jornadas deste campeonato. Fantástico Castelo 2016, confesso que me surpreende. 19 horas, 11 minutos. Agora temos para ouvir nem mais nem menos do que Balança, Balança, tema de Cássio. Guia dos Astros. Alô, ouvinte, confira agora. Guia dos Astros. É isso aí, já estamos de volta, Sagitariana. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. As suas expectativas podem estar em alta e você não deve esperar a perfeição de ninguém. Procure passar mais tempo com a família, respeite as suas limitações e faça um esforço para descansar um pouco mais. Momentos de maior intimidade vão favorecer muito o relacionamento com o par. Se entregue ao amor de forma total. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, não se deixe influenciar pelo pessimismo dos outros. Faça um balanço de todos os fatos antes de tomar uma decisão final. A companhia de pessoas experientes vai lhe fazer um grande bem. No amor, você estará se sentindo mais sonhador e isso irá estimular ainda mais o seu relacionamento com o par. Aproveite! Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, o astral é promissor no que diz respeito à vida profissional e pessoal. Embora as finanças estejam protegidas, evite assumir dívidas que estão além de suas posses. Na área sentimental, você poderá usar mais para a alegria do seu par. Saia mais com ele, ande de mãos dadas com seu amor. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, hoje tenha muito cuidado para não se prender ao passado. Há uma tendência no ar, a nostalgia. Suas chances de recuperar um dinheiro perdido serão grandes. A vida amorosa está bem amparada. O clima de união será invejável, mas atenção, evite falar de sua intimidade. É isso aí, pessoal. Nós vamos nessa, mas amanhã, logo e cedo, estaremos aqui de volta com mais um Guia dos Astros, trazendo previsões pro seu dia. Beijos, até amanhã. Guia dos Astros, com Jane de Paula. E agora, gaita no peito com Zumba na Careca. Estes são os minhotos, aliás, são os gaita no peito. São 19 horas, 19 minutos. E depois dos gaita no peito temos minhotos marotos. Faz beicinho. Os projetos também têm muito a ver com Cláudia Martins. Chamar a atenção. música é a minha paixão. Inventou uma dança para me chamar a atenção. Piscando o olho, atira-me um beijinho, cruza os braços e faz beicinho. Piscando o olho, atira-me um beijinho, cruza os braços e faz beicinho. Piscando o olho, atira-me um beijinho, cruza os braços e faz beicinho. Piscando o olho, atira-me um beijinho, cruza os braços e faz beicinho. Piscando o olho, atira-me um beijinho, cruza os braços e faz beicinho. Piscando o olho, atira-me um beijinho, cruza os braços e faz beicinho. Piscando o olho, atira-me um beijinho, cruza os braços e faz beicinho. Vamos à Teia de Safira e daqui a pouco vamos ter histórias e poetas do Luís Gaspar. Tens um olhar perigoso e um sabor bem gostoso, o clima gira. E cais na Teia de Safira. Tu és top model sensual, todas querem, és fatal. Mas sou eu quem te deixa bater mal. Feitiço, e no salão há magia até ao fim. Mexe o gira e cais na teia de safira. Tu és top model sensual, todas querem és fatal, mas sou eu quem te deixa bater mal. Canta comigo, sinto um feitiço, e no salão há magia até ao fim. Mexe o teu corpo no meu controlo, porque esta noite só terás olhos para mim. Dança comigo até ser dia. E sente o ritmo da safira. Dança comigo até ser dia. E sente o ritmo da safira. Canta comigo, sente um feitiço, e no salão há magia até ao fim. Mexe o teu corpo no meu controlo, porque esta noite só terás olhos para mim. Dança comigo até ser dia. E sente o ritmo da safira. Dança comigo até ser dia. Muita festa, quando são 19 horas e 30 minutos, agora temos comentário direto de Brasília, no nosso Entre o Tempo e o Tudo. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento, Dor Se Foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, 6 meses de anistias para os estados devedores, sem dúvida, é uma iniciativa que demonstra haver interesse em tirar o país do buraco. Mesmo que estas medidas sejam questionadas, e certamente já estão sendo, pela turma que agora é contra tudo, trazem um novo alento nas relações entre governo e estados. Embora os questionamentos, este diálogo é benéfico para todos. Os governadores saem do sufoco e ganham tempo para reestruturarem suas economias. O mesmo tipo de decisão agora, conforme prevíamos, está sendo pedida pelos prefeitos que também estão em dificuldades. O governo vai atendê-los, pois precisa que a economia dê os primeiros passos depois da estagnação. Isto deveria estar acima de quaisquer outros questionamentos sobre legitimidade, disputa política e etc. Isto não significa nenhuma interferência nos outros assuntos que estão na pauta. Por exemplo, Eduardo Cunha tem que ser julgado pela Câmara. Em sua defesa ontem, voltou a afirmar que não renuncia e, muito menos, que irá para a delação premiada. Não significa também que não vai lutar. Mesmo com tudo que pesa sobre ele, não dá para ignorar que ainda detém muito poder e que a chamada bancada do Cunha vai entregar os pontos facilmente. Com o que, imagina-se, teremos dias tumultuados ainda esta semana. O inverno chega com o gélido frio das incertezas. Para o processo de impeachment de Dilma também. As testemunhas de defesa têm se esmerado em reafirmar que os atos praticados por ela, as pedaladas principalmente, não violaram a lei de responsabilidade fiscal e, portanto, não cometeu crime. afirmam, inclusive, que ela sequer precisaria pedir autorização do Congresso para fazer novas despesas. O fato é que há o convencimento suficiente para a maioria dos senadores de que Dilma cometeu ilegalidades e que não reúne mais condições de governabilidade. E que a Lava Jato continua avançando. Descobriu que na agenda de Léo Pinheiro, da OAS, houve encontros com Dilma, Lula e outros políticos, mesmo após a deflagração da operação. Segundo o que já se sabe, vai também confirmar que o sítio de Atibaia e o apartamento do Guarujá são de Lula. Dilma acabou por reconhecer que manteve encontros com Marcelo Odebrecht, mas que jamais tratou de contribuições à sua campanha. É difícil de acreditar, mas de Dilma tudo agora é possível. Inclusive, ela prometer que, se voltar, vai tomar as medidas necessárias para recuperar a economia e que até vai propor um plebiscito para novas eleições, tal o seu desapego pela permanência no cargo. Incrível é que ela ainda tem gente que escute estas bobagens e, pior do que isso, ainda defenda a sua volta. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, realmente o inverno promete ser rigoroso. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchomas. Oferecimento: Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. E agora, quando são 19 horas e 34 minutos, vamos ficar com a rubrica Histórias. Hoje, vamos falar de saias. A rubrica é trazida, como sempre, pelo Luís Gaspar. Agora são 19 horas e 34 minutos... Ainda temos música para ouvir nesta edição. Lembrando que daqui a pouco também teremos enfim, vamos tendo ao longo desta emissão vários motivos de interesse para seguir connosco. Até já! Um papel de jornal... Ora bem, temos aqui estas cavacas, os fósforos, ora, aqui está o lume a começar. Muito bem, hoje vamos ouvir uma história que se chama A Saia de Esquilhas. Vocês não sabem o que são as esquilhas, mas esquilhas é o mesmo que campainhas. Portanto, a história chama-se A Saia das Campainhas. Um homem rico tinha 3 filhas e costumava ir passar o verão com elas para o campo. Ao voltar para casa, ficou com a filha mais velha, que era muito esperta, encarregada de arranjar a bagagem. Depois de ter tudo arrumado e pronto para partir, foi ter com a caseira da quinta, que andava no arranjo da sua casa. Em cima de uma caixa estava uma roca com estopa e a menina pegou nela para se entreter. Nina, não pegue nessa roca. Pode meter alguma farpa pelas unhas e olhe que faz grandes dores. A caseira continuou a governar a sua casa quando sentiu um grito. Veio ver o que era. Era a menina que tinha caído desmaiada, sem sentidos. Deu-lhe a cheirar alecrim, alfazema, mas ela não voltava a si. Apoquentada com aquela desgraça, escondeu a menina e logo que anoiteceu foi deitá-la no pavilhão de caça real. Pôs-lhe uma almofada para recostar a cabeça e cobriu-a com uma manta, fingindo que estava ali a dormir. Passado outro dia, foi lá ver se a menina teria dado a cor de si. Nada. Continuava na mesma. Calou-se muito calada e voltou para sua casa. O príncipe costumava sempre andar à caça e num dia recolheu-se àquele pavilhão porque lhe anoiteceu depressa. Mas foi grande o seu espanto quando descobriu ali uma menina muito formosa a dormir sozinha. Esteve primeiro a olhar para ela muito tempo. Já se tinha apaixonado e quis acordá-la. Ela estava corada e risonha, mas não se movia. O príncipe quis acordá-la, porque bem conhecia que não estava morta. Queria falar-lhe. Foi tudo impossível. Ali ficou junto dela e todas as vezes que podia, fingia que ia para a caça, mas não fazia senão vir sentar-se ao pé da menina, que ele já amava loucamente. Só o criado que o acompanhava é que sabia do segredo. O príncipe vinha à corte de fugida, só quando era preciso, e tornava para o pavilhão de caça, onde guardava a menina adormecida, que mesmo assim veio a ter 3 filhos. As crianças foram crescendo e cada vez se tornavam mais encantadoras. Mas o príncipe tinha uma grande pena da mãe estar naquele estado, sempre a dormir. Um dia, andando um dos pequenitos a brincar em cima da cama, começou a pegar nas unhas da mãe. E por acaso, sem saber como, fez-lhe saltar da unha a farpa que causava aquela doença. O príncipe que estava ali ficou maravilhado por vê-la mexer-se e logo começar a falar e a beijar os filhos, como se tivesse voltado à vida. O príncipe contou-lhe tudo como se tinha passado até ali e disse-lhe que os seus 3 filhos se chamavam Cravo, Rosa e Jasmim. A rainha, mãe do príncipe, já andava desconfiada daquelas ausências do filho e tratava de ver se descobria alguma coisa. Uma ocasião, o príncipe teve de ir a uma grande feira e perguntou à sua namorada se queria que lhe trouxesse lá alguma coisa. Depois de muitas insistências, sempre disse: "Ah, pois traz-me de lá uma saia de campainhas." Não havia lá isso, mas o príncipe mandou-a fazer de propósito. Era uma saia cheia de guizos e campainhas que tintilitavam. A menina ficou muito contente com o presente do príncipe. Mas a rainha, que maquinava a sua vingança e que pelo pajem que acompanhava o filho já sabia tudo, fez com que o príncipe se demorasse muitos dias no palácio. O filho, com medo do gênio ruim da rainha, não dizia nada, mas andava cheio de saudades. Foi de uma vez que ela lhe ouviu um suspiro. "Ai de mim, Cravo, Rosa e Jasmim." Isto lhe confirmou a verdade. A rainha chamou o pajem e disse-lhe: "Vai já, quando não me mande castigar, e traz-me aqui o menino Cravo. Diz à minha nora que é a ordem do príncipe que me contou tudo." O pajem trouxe o menino, mas a velha rainha entregou-o à cozinheira, dizendo: "Esconde esse menino na floresta e faz uma sopa com o seu cabelo." Quando o filho estava jantando e sem vontade de comer, porque andava muito triste, a mãe disse-lhe: "Come, come, que teu é." Passados dias, a rainha deu ordem ao pajem para ir buscar a menina Rosa. Seguiram-se as mesmas coisas. Depois deu ordem para lhe trazer um menino jasmim. O príncipe já andava doente e a velha rainha dizia-lhe sempre à mesa: "Come, come, que teu é!" Por fim, não contente ainda desta vingança, mandou dizer à nora que viesse à corte porque queria casá-la com o seu filho. A menina, que já andava morta de saudades, por se ver sem os seus filhos, vestiu-se à pressa com a saia de campainhas e partiu para a corte. A rainha estava à espera dela e, assim que a viu, deixou-a entrar para um corredor escuro e lançou-lhe as unhas furiosa para lhe bater. A menina lutou para ver se lhe escapava e, quanto mais lutava, mais barulho fazia a saia de campainhas. O príncipe, que estava de cama, assim que ouviu aquele som, lembrou-se da sua mulher e levantou-se para ir ver o que era. Viu a rainha a maltratar a nora. Chamou gente e foi então que se soube das ordens que a rainha tinha dado para abandonar os netos na floresta. O príncipe ainda ficou mais aflito e começou a gritar: "Ai de mim, cravo, rosa e jasmim!" Foi então que a cozinheira disse que não tinha cumprido as ordens da rainha e que tinha escondido os meninos em casa dela e que estavam de muito boa saúde, embora de cabelo cortado. A rainha foi condenada e o pajem castigado. A cozinheira, em paga da sua boa ação, foi feita dama de companhia da nova rainha e viveram todos muito felizes. E são agora 19 horas mais 44 minutos. Vamos finalizar esta terceira e penúltima hora com mais 4 temas. Rapazes da Forja são, aliás, Rio Lisboa são os primeiros com Vive Meu Fado, depois os Rapazes da Forja com Pausa para Café. Ficamos também nesta edição com Fraga da Pena dos Real Companhia e, por fim, Ruja Ruja, uma faixa título que dá álbum ao trabalho, que dá nome ao trabalho discográfico dos Realejo. É assim que seguimos esta edição do nosso programa Entre o Tempo e o Tudo. Agora estamos então já muito perto do final desta terceira hora. Daqui a pouco iremos conhecer então o intervalo para entrarmos nos últimos 60 minutos, já com Portugal apurado para os oitavos de final do Euro 2016. Alegria. Até já. Ouvi dizer do outro lado,

Se tem apenas uma noção vaga dos gastos que tem ao longo do mês, se perante uma despesa extraordinária, como a revisão do carro ou o pagamento do IMI, fica aflita por não saber se tem dinheiro disponível para fazer face a estes encargos, então é sinal de que algo não corre bem na gestão do seu dinheiro. Para garantir uma vida financeira equilibrada, é imperativo que saiba exatamente quais as despesas que terá ao longo do mês, o dinheiro que tem disponível e verificar quais os encargos que pode reduzir. Qual a solução? Faça um orçamento familiar. Pegue uma caneta e numa folha de papel, divida-a em duas colunas. Numa, coloque os seus rendimentos. Na outra, aponte todas as despesas. Muito importante, não basta contabilizar as despesas fixas, tipo a água, a luz, telecomunicações, prestação do crédito. É também importante indicar as pequenas despesas diárias, como por exemplo, se toma um pequeno almoço fora, 2,10€. 5 dias por semana, ao final do mês terá gasto cerca de 42€. Até amanhã. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Vou inventar um papel só meu. Faz da conta que sou feliz. Vou gritar que o amor morreu. E mentir que fui eu quem quis. E se alguém por ti perguntar, eu respondo não querer saber. Nenhuma lágrima vou mostrar, mesmo estando a sofrer. Vou fingir que o pior passou. Estou mais forte que nunca fui. Vou sorrir mesmo. Chorei por ti desesperada, sou usando a vida amargurada. chegou o fim. Não vou voltar a chorar. Não vou voltar a chorar. E já cá estamos de volta, agora com tema, aliás, agora com ecrã digital, e daqui a pouco mais uma música Rui Bandeira, neste caso com a sua filha Bárbara Bandeira. Bonita música e bonitas vozes para apresentar esta noite de quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. A pergunta é, e agora, como é que vai ser? Portugal, aliás, o Reino Unido vai ou não ficar na União Europeia? É a próxima etapa desta Europa que amanhã vai conhecer o novo capítulo. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Hoje vamos falar do XP. XP continua a ter mais utilizadores que o Windows 8, quase um ano após o fim do suporte daquela que foi a versão mais longa na história do Windows. O XP continua a somar mais utilizadores que a versão atual do software. Os números da Net Market Share revelam que a velhinha versão do Windows mantém ainda uma cota de mercado a nível global de 16,94%. Depois do XP, a Microsoft já lançou três versões da Windows: o Vista, o Windows 7 e, mais recentemente, o Windows 8. O Vista, que nunca conseguiu ganhar tração, continua a surgir na tabela dos OS mais usados em todo o mundo, mas já com uma posição residual de 1,97%. O Windows 7 ainda domina o mercado com uma cota de 58%. O novo Windows 8 chega a 14,07% dos utilizadores, uma cota que se reparte entre as versões da estreia do software e a atualização, entretanto, feita pela Microsoft. O Windows 8.1, que já capta uma cota de quase 11%. Os dados também mostram que, ao longo do último ano, a penetração do XP não parou de cair, o que não é estranho, tendo em conta que a Microsoft deixou de lançar atualizações de segurança para o software e os utilizadores que permanecem nessa geração do sistema operativo fazem por sua conta e risco. Mesmo assim, o velho XP continua a somar mais utilizadores que o Windows 8, já com vários meses de estrada, e bem feitas as contas, embora em queda, a sua expressão no mercado não mudou de forma assim tão dramática no último ano. No início de abril, quando o suporte for retirado, o XP assegurava uma cota de mercado a nível mundial de 27%. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Como puderam perceber, não era bem, não é tão atual este ecrã digital como inclusive nós próprios pensávamos que era. Efetivamente, os números que são aqui dados são todos errados, o que desde já nos estava a pedir as nossas imensas desculpas pela situação causada, e antes de qualquer outra situação, nós naturalmente tínhamos a informação de que este material havia sido disponibilizado para esta semana e não para junho, enfim, antes até de 2015. O nosso pedido de desculpas, já agora aqui a retificação, sim, efetivamente, o Windows XP até há não muito tempo ocupava, tinha mais utilizadores do que o Windows 8, ainda hoje não é assim tão diferente para todos os efeitos, aliás, ainda hoje até mantém, só que numa expressão muito mais reduzida, o Windows 8 com cerca de 10.3, o Windows XP com cerca de 10.8. Há quem aponte 7%, mas os dados que nós temos como confiáveis são 10.8. E claro, naturalmente, aqui ainda nem sequer está incluído o Windows 10 o que, como é lógico, altera tudo. O Windows 10 já é o quarto, é o quarto sucessor depois do Windows XP, e naturalmente tem mais utilizadores do que o Windows XP. E até, enfim, não é? O Windows XP continua neste momento a ser o terceiro sistema operativo mais utilizado pela Microsoft, ou pelos utilizadores da Microsoft. Fica feita a correção, fica também o nosso pedido de desculpas. Quem não falha é o artista que vamos ouvir. Olá, eu sou o Rui Bandeira e é com muito prazer que estou aqui com todos vocês na Rádio Antena Web. Nós também temos muito gosto, Rui Bandeira. Um abraço e êxito para uma carreira que se espera muito mais longa. E saudações também para a pequena Bárbara Bandeira, que começa a cantar agora. Pai, eu vou-te agradecer por ter o teu amor e me ensinares o que na vida de melhor. Serei o que sonhaste para mim. Quero que saibas que por ti farei tudo para te fazer feliz. Tu és tudo para mim, um sonho que eu pedi. A Deus a vida inteira poder ter. És a razão do meu viver. Farei tudo para te ver. Ser feliz com todo o meu amor. Tu és parte de mim. Será sempre assim. Não há nada nem ninguém que nos faça separar. Do meu viver, farei tudo para te ver. Que ser feliz com todo o meu amor. Tu és parte de mim, será sempre assim. Não há nada nem ninguém que nos faça separar. Horas, 18 minutos, agora soluções práticas, algo que nunca se desatualiza, felizmente. Ficamos depois com o tema de Julião, chama-se Amor Sem Ti Não Acontece, faz parte do álbum Master. É assim que seguimos no nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Estamos a conhecer os últimos 40 minutos desta edição. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Outro erro financeiro é não ter uma poupança. Muitas famílias portuguesas foram apanhadas desprevenidas no início da crise financeira, pois apesar de terem rendimentos confortáveis, mais do que suficientes para cobrir todas as suas despesas mensais, não tinham poupanças reservadas. Resultado? O aumento da carga fiscal e o impacto de outras medidas de austeridade levaram a uma diminuição dos rendimentos mensais das famílias, tornando-se insuficientes para cobrir todos os encargos do agregado. A austeridade associada à falta de poupanças obrigou assim muitas famílias a fazerem ajustamentos drásticos nos seus orçamentos. A solução. Os especialistas em finanças pessoais recomendam aos consumidores que façam poupanças mensais correspondentes a, no mínimo, 10% dos seus rendimentos. Se tem dificuldade em poupar, comece por reservar montantes mais pequenos, 10 a 20 euros por mês. No início do mês, assim que receber o seu salário, transfira esses montantes para uma conta poupança. Desta forma, evita a tentação de o gastar. Até breve. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. me seduz. Nem o beijo que um corpo me oferece. E pela rua vou sem sentido nenhum. Amor sem ti não acontece. Mas a pensar em ti nada mais me seduz. Nem o beijo que um corpo me oferece. E pela rua vou sem sentido nenhum. Amor sem ti não acontece. Já cá estamos, 20 horas, 25 minutos, agora é Ecrã Digital, a segunda edição de hoje. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. O novo Surface da Microsoft chega às lojas a 7 de maio. Depois do Surface 3 Pro, a Microsoft acaba de lançar o Surface 3. A manutenção do número quase um ano depois é uma escolha desconcertante, mas suporta os rumores sobre a preparação da versão 4 para junho. O novo tablet da Microsoft é especificamente direcionado aos estudantes e escolas, um mercado que a versão Surface Pro 3 não cobria e que ficou um pouco abandonado depois da descontinuação do Surface RT e do Surface 2. Com um ecrã de 10 polegadas, uma bateria de maior duração, processador menos potente, uma redução da espessura e de peso são algumas das principais diferenças do Surface 3 face à versão Pro, que continua a ser comercializada, que também se refletem no preço. O novo tablet fica já hoje em pré-encomenda em Portugal e as vendas têm início a 7 de maio, apenas 2 dias depois da disponibilidade global, que será a 5 de maio. O preço recomendado parte dos 609€, sem capa teclado incluída, mas sobe até aos 729€ numa opção com mais capacidade de armazenamento e de memória RAM, ficando assim longe da versão do topo do Surface 3 Pro, cujos preços começaram nos 799€, mas só bateu aos 1.999€ nas versões com processador Intel e 8 GB de RAM e 512 GB de disco. Apesar da diferença de preços, para os estudantes, o novo Surface 3 não pode ser um negócio assim tão interessante, pelo menos se não houver um maior desconto. É que o Surface Pro 3 pode ser comprado por 692€ na versão mais básica, usando o desconto especial de educação. O novo Surface 3 tem um ecrã de 10,8 polegadas, mais pequeno do que o Pro, e pesa 622 gramas. O processador é um Atom Quad-Core da Intel e não um Core i3, ou i15, ou 17, que é a equipa do Surface Pro 3. Mas de resto, a aparência do tablet 2 em 1 é tudo semelhante à versão mais crescida, com o mesmo design e opções de ligação à capa de teclado, assim como o uso de caneta como interface da introdução de dados. Está prevista uma versão do Surface 3 com suporte para ligação de dados móveis 4 GB LTE, mas que só será disponível dentro de meses e para a qual ainda não se conhece o preço. Ficamos à espera. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. 20 horas, 28 minutos. É bom saber que continua connosco uma das artistas com quem me deu tanto gosto de conversar. Saudações para a Joana Reais Pinto, do Joana Reais Ensemble. What is the thing called love? Agora no nosso Entre o Tempo e o Tudo. Olá, eu sou a Joana Reais e estou convosco na Antena Web. brother, avoso vero, bebo, bebo, vozo vero, bebo, bebo, bobo, bonito, bebo, bebo, bu. Horas 32 minutos, estamos muito perto do final desta edição. Agora vamos ficar com o tema de Cristiana Pereira, Déjà Vu, Onde Estás? Logo depois também tema de Marisa Mota, chama-se Desmundo. Finalizamos com a música de Marlene Costa, o tema chama-se Capaz de Tudo. Depois, as despedidas. Até já! No meu corpo fazem-me sonhar.

a fazer. Dou a volta ao mundo, vou até ao céu e cravo na lua teu nome e o meu. Sou capaz de tudo para te ter em mim. Por ti faço tudo aquilo que for e rendida ao amor até faço muito mais. Diz-me, faço qualquer coisa para te provar, faço o impossível para te agradar. Por ti sou capaz de tudo. Diz-me, faço tudo. Sou capaz de tudo, capaz de tudo. Diz-me, faço qualquer coisa para te provar, faço o impossível para. Pronto, chegamos ao final da nossa emissão. Depois de Capaz de Tudo, o tema da Marlene Costa, vamos agora finalizar com 4 temas. E são eles: Brincos de Cereja, dos Capitães da Areia. Ainda também Nuno Barroso, com o tema Tal Como Tu. Finalizamos também com a música de Santa Maria, Lado a Lado. E depois Marco Paulo, para finalizar com o tema Queria Tanto. Assim nos despedimos, a todos uma ótima noite. O programa Entre o Tempo Tudo voltará amanhã às 5 da tarde. A todos então boa noite, daqui da Vila Nova da Gaia, eu, Carlos Bonaparte, mando-lhe um grande abraço com votos de boa noite. Até amanhã. Thank you. ser livre e selvagem e diferente. Eu não preciso ser igual a todo mundo e a toda a gente. Ah, vou ser aguarela, poesia numa tela, pintura de um retrato. Num quadro impressionista, serei o ilusionista que te faz desaparecer. Numa noite de magia, tu vais ser poesia e eu vou ser escritor. Numa noite de aventura que eu vou seguir voando pela estrada da loucura. Numa viagem sem regresso, tu serás a minha alma, serás a luz que me acalma. Tu serás o meu poema e o meu verso, porque eu sou tal como tu e tu és tal como eu. Tu és igual a mim e eu sou igual a ti. Não quero ser um rato escondido num buraco. Quero dar a volta ao mundo. Num quadro impressionista, serei ilusionista que te faz desaparecer. Numa noite de magia, tu vais ser poesia e eu vou ser escritor. Numa noite de aventura que eu vou seguir voando pela estrada da loucura. Numa viagem sem regresso, tu serás minha alma, serás a luz que me acalma. Tu serás o meu poema e o meu verso. Souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que então não é bem estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a nossa crianças, volta. São crianças, adolescentes. Voltarmos ao ano de 1947, que foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos, 6 anos e meio depois, nós estamos aqui, milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes,

queria tanto olhar-te frente a frente e poder dizer-te que esqueci. Troquei o passado pelo presente, que me és indiferente, já não penso em ti. Queria tanto dar-te meu silêncio, passar a teu lado sem te ver. Só que tudo muda se te vejo, pois meus sentimentos só sabem dizer. Queria tanto, tanto, tanto voltar àqueles dias em que me dizias ser a tua vida. Queria tanto, tanto, tanto hoje não estar dizendo coisas que eu não sinto, tanto que eu queria. Queria tanto ouvir-te sem escutar-te e até responder-te com rancor. Só que tudo muda ao encontrar-te, pois volto a chamar-te de meu grande amor. Queria tanto, tanto, tanto voltar àqueles dias em que me dizias ser a tua vida. Queria tanto, tanto, tanto hoje não estar dizendo coisas que eu não sinto, tanto que eu queria. Está dizendo coisas que